Sega, Charlie Foxlet. Charlie Fox Juliet, assume identificação, desça para o 050. Afirmativo, está autorizado na chegada à base. Está ciente da informação em curso? Juliette está ciente da informação em curso? Alô, bom dia, o Xané 6251, informação Eco. Informação 6251, bom dia, Guarulhos. Nível 360, VP Zulon no meio, Nicola Pinto no zero, curva direita, saída da Eole da Bridge, controle 12. 0, decimal 8, acena 5406. Autorizado 360, decola 10, direita da Eole da Bid, espaço do Luno 6, 208, 5406. Fox Viet, prossiga descida para 12 mil pés, a última tem Salvador 1092, liga LS, chame estabilizado. No 7, na indicação, desça e mantenha 3 mil pés, o último em Salvador 0012, chegada bom. Ajustado 1012. E 5 no 7, copiou? Charlie Fox X-Ray, complete a aproximação IS. Altimetro de Salvador é 1,8 decimal 95. Altimetro em 1895, Charlie Fox, Juliette. Obrigado, meu Deus, por me chamar, Tacos. Diga. Juliette? Bom dia, Charlie Fox Juliette, prossiga. Aproximação, senhor, estabilizado. Charlie Fox Juliette avistado por autorizado pista 10, vento variável com 2 nós. Autorizado o pouso na 10, o Charlie Fox Juliette. Segue para qual parte após o pouso, Fox Juliette? Então, se a gente vai parando o pátio 6, só para carregar, abastecer, já vai retornar. Ok, gente. Seu confirma? Solo, torre, gravadora, Xanel 6251. Autorizado, Xanel 6251, pushback e acionamento, chame para o táxi. Olá, táxi. Silêncio, solo foi aos 3-4, siga via aqui no paro, o Fátio 3, atenta ao sinalizador. Kona, reporte no ponto de espera pronto, táxi Virgem Índia, ajuste 1012. Pistão no zero, vento variável com 2 nós. Pesado, alinhagem, circulares também. Salvador, bom dia, TAM 3597, estabilizado em LS 10. Bom dia, TAM 3597, vento variável com 2 nós. Sinal em aproximação e agora pista livre. Ok, aguardando. Pistão zero livre, pouso autorizado, cheque 3. Ok, embaixo travado com pouso autorizado. Cinco na decolou os 4, Ana. Chame 120, décima 8, bom voo. Delta 208, 8662, um bom trabalho você. Controle de Salvador, muito bom dia, 8665. 8665, contato radar decolagem, submanter 360, após 2000, vou em Leda. Após 2000, vou a Leda, 8665. Foi autorizado 340. Inicialmente gostaria de manter o 340. A gente submantendo 340, 6251, 30340 como final, vou direto, bridge. Muito grato, direto, bridge, 340 final, Chanel 6251. A 3507, solo aos 43, taxi de Alfa, Juliette, portão 2. Chineme 251, chame o centro Recife em 251, alterna 3325. 251, 3325, Chineme 251. Bom dia, Alfa, prossiga. Autorizado para o feedback e reboque, informe ao término, Alfa, que você tem. do 5973, antes de identificação. Separa 12 mil pés, último trem Salvador 1012, chegada mais. Alfa, aí que você tá.